Da última vez que a gente se falou, doutor, eu tava com uma HIV esquisita. Acho que eu tava com sífilis também, que contraí porque uma amiga injetou uma seringa em mim, tava usando umas drogas lá. Acabou que eu peguei, nem tinha transado ainda, mas agora já virou coleção. Mano, eu já tô com uma AIDS e cê quer me passar mais? Então chega e injeta aqui mais uma adição pra coleção. Chega de falar de AIDS, TST quero mais. Eu coleciono essa porra aí, só tá faltando minha gonorreia. Eu peguei uma sífilis, HIV mais lá, mas essa balada não vai parar. Vivo atrás de uma gonorreia, transo comigo, transo com uma veia. Faço bingo de doença venérea, minha vida é loucura, é uma epopeia. Tô sempre querendo estender a coleção, se tem doença me estende a mão. Tô precisando de uma doação, troca fluidos no meu colchão. Se eu tô no Tinder não quero besteira, manda logo seu diagnóstico. Se não tiver nenhum problema, nem me chama de novo que eu não gosto. Cê sabe o que eu quero e isso é sério, doença venérea então não me alopro. Um dia eu ainda vou fechar a coleção de DST igual a alma da Copa. Se você tem DST, vou beber pra porra. Rosa na minha boca, Covid-19. Só transo sem a toca, tanto duro no que eu vou. Eu adquiri todas DST, HIV até a gonorreia. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar pra você. Sua vagabunda que me passou sífilis, cê tá fudida na minha. Vou passar fezes com gonorreia na tua cara, eu vou te passar clamídia. Estapear com cancro mole até tu ficar fudida. Vagabunda, tu é feia, não quero teus nudes. Vou te passar pediculose do pubis. Não gostou das fezes, então aí vai uma herpes. Vai ficar com tanta coceira na buceta, vai fazer um free step. Vai fazer um linfogranuloma walk, um diloma walk. Vou te passar tricomoníase e da block. Se você tá sem DST, vai beber minha porra. Vou fazer uma jarra nessa buceta. Vai ser a vingança, vou passar tudo sem dó. Vou te passar uma gonorreia sem dó.